Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a dar início ao programa número 343. Hoje transmitimos a primeira parte de uma grande conversa de uma convidada aqui apresentada pelo António Ferreira. A conversa desta noite é com Mónica Baldaca, filha da Agostina Bessa Luís, à volta de uma região emblemática do país, do Porto, por um lado, menos distendida a conversa por aí, mas depois o Douro, o Rio, a região do Douro, a região de Marcada, e depois aquela paisagem ainda com um sentido pictórico brutal. Tudo isto passa de tragédias pessoais, são pequenas narrativas, os dois contos, que assenta basicamente em 20 anos da província, um livro, uma coletânea de contos, editado já nos finais de 2013, pela Sextante, um grande conjunto de contos. Um que realmente merece figurar em qualquer antologia daquilo que deve ser escrito, o conto, Os Vicentes. Chamamos a atenção realmente neste livro para este extraordinário exercício literário a nível do conto, pouco frequente em Portugal. E depois, Contos Sombrios, o seu livro anterior, já de 2011, também narrativas mais curtas, tem a ver exatamente com tragédias pessoais, desajustamentos, errâncias afetivas e amorosas. E nesse livro, Contos Sombrios, destacamos aqui o conto Os Viajantes, dois personagens, um homem e uma mulher, Bernardo e Marina. A Marina é o alter ego, ou a projeção, se quisermos, a nível da ficção, de Maria Ondina Braga, que também se lembra, a propósito, o Museu Nogueira da Silva, que é uma unidade cultural da própria universidade, também tem a Sala Maria Ondina. Portanto, mais que justificada, é uma homenagem, um grande conto, uma grande homenagem a Maria Ondina Braga. É subliminar, está lá na profundidade, na leitura deste conto, mas mais do que tudo, é uma excelente conversa de uma mulher de um tempo lento, de um tempo maturado, uma reflexão sobre a personagem, sobre o indivíduo, homem ou mulher, e mais do que isso, sobre os valores simbólicos desse imaginário riquíssimo que esta gente, estas pessoas, estes escritores, estas escritora, no caso, também é portadora e depositária. Boa noite e melhores leituras. Laura Mónica Bessa Luís Baldac nasceu no Douro, no lugar de Godinho, no Peso da Régua, em 1946. Concluiu o curso superior de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1970, enveredando pela museologia. Conservadora dos Museus Municipais do Porto, desde 1975, foi nomeada pelo Ministério da Cultura para ocupar o cargo de diretora do Museu Nacional de Literatura e posteriormente do Museu Nacional Soares dos Reis. Tem vasta obra na pintura de retrato e de paisagem. Tem também alguns trabalhos de ilustração em obras, nomeadamente Vento, Areia e Amoras Bravas e Dentes de Rato, de Agostina Bessa Luís. Participou também na ilustração do livro Depois de Ver, de Pedro Taman. Na obra escrita, destacamos Do Outro Lado do Quadro e A Folha do Limoeiro, ambas edições da ASA. Pequeno Alberto Pensador e Contos Sombrios, editados pela Babel, e mais recentemente 20 Anos na Província, uma edição da Sextante. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite iremos ter uma conversa com Mónica Baldac, tudo isto a propósito de um lançamento no panorama editorial português, já dos finais de 2013, 20 anos na província, uma edição da Sextante. Mas para aqueles que estão mais atentos a estas questões dos livros e daquilo que se vai lançando, e chamado até, pelo menos, à colação pelo relevo que tem, a escrita que alguns autores e autoras vão fazendo. A Mónica Baldac, aqui em 2011, já tinha também no panorama editorial português uma outra recolha de textos, chamado Contos Sombrios, uma edição da Olisseia, que, a quando do seu lançamento, pelo menos a nós, que somos, achamos que somos leitores de pleno direito, já tinha provocado uma chamada de atenção bastante séria, que acabou por se justificar e confirmar neste livro, 20 anos na província, realmente como uma das vozes mais firmes, únicas, com um percurso muito vincado, com uma voz literária a dizer, independentemente do foguetório à volta das figuras, mas aqui sim estamos, quando o dissemos também em leitura em dia, na presença de uma autora, de uma escritora, na verdadeira acepção da palavra. Aquilo que é a arte, aquilo que é a literatura, estão aqui no conto, é o seu exercício literário, a sua prática literária é o conto, que é um refúgio, às vezes assim, uma espécie de albergue espanhol, onde qualquer autor menos inspirado se refugia para justificar a criação literária que não existe. De qualquer das formas, aqui, sim, e o conto, nós sabemos que não é uma tradição muito cultivada cá neste sítio mal frequentado. De qualquer das formas, dentro do conto, Mónica Baldac, de facto, é dos grandes autores que a moderna literatura tem para apresentar e, acima de tudo, para ler. Obrigado, Mónica Baldac. Boa noite por ter aceito o convite da equipa de Livros com o Rumo. Este apelo da literatura, sabendo que a sua formação de base tem a ver com o domínio das artes plásticas, das belas artes, da pintura, do desenho, alguma especialização depois profissional na área da museologia, como é que estas coisas da literatura, ao fim e ao resto, acabam por lhe bater à porta e a Mónica Baldac deixou entrar? Em primeiro lugar, boa noite e muito obrigada pelo convite que me dirigem. Tenho muito gosto de estar aqui e de falar um pouco. Não sou muito ordenada a falar, Não tem mas é que problema. vamos a ver. Mas pergunta-me sobre porquê, como é que entrou na minha vida a literatura. Minha vida na literatura, juntamente com as outras áreas em que desenvolvi alguma atividade. Nomeadamente a pintura. Eu acho que tudo se junta, tudo está ligado. A literatura entrou naturalmente foi uma obrigação, porque eu desde pequena que tive muitos livros à minha volta, tive a solicitação de os ler, fui obrigada a ler muitos, que com certeza nem me agradava muito, mas fui obrigada a ler e a resumir e a contar o que tinha lido. Era normalmente o meu trabalho de férias, imposto pelo meu pai, devo dizer, e hoje em dia com muita satisfação o digo. Bom, a minha mãe escrevia e eu assistia todos os dias a essa prática, que era realmente o trabalho dela, o trabalho diário de manhã à noite era escrever. Portanto, isso foi entrando e depois também o gosto imenso que eu tenho de estar em meios fechados com pessoas e estar atenta à história delas e à vida delas e ao que elas têm para me dizer, aquilo que eu sou capaz de captar, do que elas são capazes de me dizer, e às vezes nem são capazes, mas eu pressinto. Sobretudo é isso. Sobretudo é isso. É o grande prazer de conviver e de ouvir e depois de não esquecer. E a forma de não esquecer, até certa altura, foi pintar e hoje em dia não é tanto pintar, mas mais escrever. Sinto mais realizada, digamos, não gosto muito desta palavra, mas é isso, mais capaz de dizer as coisas através da escrita, da palavra, do que através da pintura. Da cor, da componente Sim, cromática. embora a cor esteja sempre presente nos escritos. Então, já lá iremos essa parte, mas disse assim, ainda há momentos não é uma afirmação, mas pelo menos que é muito importante para estas questões daquilo que é, eventualmente, a explicação do objeto literário. A Mónica diz mais ou menos isto, disse que é muito importante olhar as pessoas não o essencial, a essencialidade da escrita não é aquilo que elas dizem, mas a capacidade que têm de discernir. O processo da escrita é um pouco este, o estar atento, quer seja na componente formal, a burilar o texto, a palavra, toda a estrutura frásica mais ou menos harmoniosa, ou bem harmoniosa, mas também isso só é possível a partir dessa noção, dessa certeza que possui, quando com os seus personagens reais ou ficcionados, porque são ficcionados, tem essa lucidez, mesmo que seja entre aspas, de perceber o não dito que depois a própria literatura vai permitir a nós como leitores ir redizendo ao longo do tempo e ao longo de releituras sucessivas que façamos. Sim, eu acho que o não dito e o não feito e o não realizado pelas pessoas, mas que está lá, não é? É isso que me interessa trazer, descobrir nelas. Porque às vezes há pessoas tão humildes, com vidas tão medíocres, tão Banais. pequenas, tão banais, e no fundo elas eram capazes de ter sido, podiam ter sido grandes personagens. E isso está dentro delas. E esse prazer que eu tenho de as vestir de outra maneira, daquilo que com aquele traje que eu acho que lhes estaria adequado. É um papel, é um pouco assim esta ideia. O Julián Sorel só foi possível existir à coisa de Stendhal. Portanto, os personagens da literatura, não vamos agora aqui objetivar, estes seus personagens do Douro, muitos deles da região da Régua, presumo eu que existem, mas são os seus personagens do seu mundo. Ou seja, se não existisse Stendhal, Henri Bay ou alguma coisa que o valha, Julián Sorel pura e simplesmente não teria existido. Claro. É um pouco este o exercício da literatura. Tornar existentes pessoas, todos nós somos banais, ao fim e ao resto, como todas as formigas que seguem o carreiro, mas só que umas, por isto ou por aquilo, encontraram alguém que as fez dar um salto, ou seja, um salto literário, entrando neste mundo, neste seu universo. É um pouco esta ideia, que eu posso dizer que é o seu ofício da escrita. Eu acho que é isso, essencialmente é isso. E eu acho, quando diz todos nós somos banais, é verdade, todos nós somos banais, todos nós somos pobres. Mas há a capacidade das pessoas serem, a alma transforma, não é? As pessoas, e descobrir essa alma, trazê-la à luz do dia. E eu acho que torna as pessoas brilhantes e realmente personagens que vale a pena que fiquem. É por isso que eu sentia que é muito mais possível isso através da escrita do que através da pintura. Através da pintura fica ali tudo estático naquela Espartilhado tela. um pouco na É como as paisagens do Douro que eu me fartei de pintar e que também foi importante, inclusivamente para a própria Sim, escrita. para esta. Foi importante obrigar-me a olhar para elas a todas as horas do dia e a sentir o cheiro e a ver a transformação da cor e tudo isso é importante, mas não chega, não chega. Depois há as pessoas que estão nessa paisagem, não é? E que fazem parte dela também, e que a usam e que a vivem e que morrem lá e que nascem lá. E essas pessoas também têm a sua, quer dizer, a alma das pessoas e a alma da terra, tudo se mistura. E através da escrita é mais possível. Vamos fazer assim o seguinte exercício. A Mónica Baldac foi que não ilustrou, mas criou os desenhos para Dentes de Rato e um dos livros emblemáticos, também muito importante. Depois há sempre aquela coisa um bocadinho menor, atipicamente à portuguesa, de menorizar. Este é a literatura para criança, ou é livros para a infância, e este é que é a literatura. É um livro de pleno direito dentro da área da literatura. Quando ilustrou esse livro, esse papel fundamental, que é o papel de quem nos lê, no caso o seu, de quem a lê, os seus livros, teve exatamente a mesma postura para interiorizar e captar a nível depois da ilustração, aquilo que aquele texto quer dizer e significar. A Lourença, aquela personagem desse livro, a Mónica de alguma forma colocou-se no papel do leitor ideal, independentemente do escritor, nunca cria um exercício, um livro, um conto, um romance para o leitor A ou X em particular. Esta foi a sua posição para ilustrar aquele livro ou foi convivendo com o livro quando ele estava a ser construído? Não, eu acho que agora está-me a obrigar a pensar numa coisa em que eu não tinha pensado. Mas realmente, quando eu fiz os desenhos para o Dentes de Rato, eu creio que me posicionei ao lado da minha mãe. Eu caminhei com ela. E aquilo que ela ia escrevendo, eu ia vendo com ela, porque tudo são pessoas, são sítios, são memórias que são dela, mas são minhas também. E muito Vivas, frescas, muito muito vivas. vivas ainda. Portanto, foi perfeitamente um trabalho em conjunto. Não se colocou no papel assim Não. de que quando o escritor diz assim, eu estou a construir um texto e conto com o leitor do outro lado, e nesse caso a Mónica foi a primeira leitora porque até foi capaz de criar uma imagem muito forte do capítulo, do primeiro capítulo, imaginemos, da primeira parte do texto. Foi só uma vivência quase de caminhada juntas, Foi, de mão dada. exatamente, foi isso. Foi isso que Foi aconteceu. isso, foi isso. Foi isso que aconteceu com esse, foi isso que aconteceu com o Vento Areia e Amoras Amoras Bravas Bravas, também. a mesma coisa. Também foi o mesmo processo e o que aconteceu com outro que vai sair agora muito brevemente, que é um inédito da minha mãe. Chama-se Colar de Flores Bravias, que é um conto que a minha mãe escreveu que é nos anos 40 e tal. Que é também um conto, é um livro memorialista, no fundo, em que a mãe conta umas férias numa quinta que o meu avô tinha comprado ao pé de Vila do Conde, que é uma quinta que aparece, eu diria que em quase todos os Todos os livros da minha mãe, de uma maneira ou de outra, ou mais, vincado no lado do sim, mas aparece e que a minha mãe considera que é mítica na vida dela. E eu tive um prazer absolutamente extraordinário em encontrar esse conto agora, porque estava perdido por aí, no meio de tanta coisa, e de fazer os desenhos, porque eu sempre tinha ouvido falar nessa casa, nessa quinta, nessas férias, mas e agora resolvi ir ao sítio. Encontrei ruínas, só, a casa em ruínas, a quinta em ruínas, a capela em ruínas, enfim. O que é normal acontecer, não é? Neste porto manso eterno onde descanso, porque me fica aqui o peito e o sentido, com aquela água imensa navegando. Este rio ao passar fala comigo e parece murmurar quente e brando, como o mundo é mais sereno em Porto Antigo. O velho Douro é como um hino à natureza, escorrendo entre os dedos da montanha, ao sol que o faz vibrar e pressentir, mostrando a história em socalcos vinhateiros, nos solares de baronetes e herdeiros, com brasões verdadeiros ou a fingir. Thank you. dos barcos que se cruzam, indo e vindo. Alguém levanta a mão, saudando ao longe, como um monge pagão, fugido à norma. O próprio rio me esmaga e me transforma, e o casario dá a impressão que vai cair, e eu sei que vou chorar quando partir. Sei que o tempo ali parou naquele cais, e não quero saber de mais informação. Que é que me traz com majestade o Douro amigo? Eu quero ficar ali para sempre ali contigo. Olhos nas margens do sentir e a mão na mão. Ai, como o mundo é mais sereno. Margens do sentir e a mão na mão. Ai, como o mundo é mais sereno em Porto Antigo. Muito deste seu universo do Douro, e não só do Douro, aqui próximo do litoral, depois as casas também acabam por ficar em ruínas. Sim, sempre. As janelas, os vidros partem-se, as cortinas degradam-se, há casas que são mantidas artificialmente com vida, nos 20 anos da província, já lá iremos adiante, e depois, quando o destino da casa é traçado, as casas entram em ruínas. É um pouco esse também, esse mundo que passa sem ser testemunho de herança romanesca ou ficcional, mas a casa é qualquer coisa, já iríamos a propósito deste livro desmontar mais na minúcia, mas essa casa de Vila do Conde também é um pouco esta sensação também, que transmite. Perfeitamente, também é isso. É um espaço que foi ocupado por vidas que lá se desenvolveram, lá tiveram o seu percurso, e um dia a casa manda tudo embora, as pessoas morrem Realmente a casa dá um pontapé às pessoas rapidamente e transforma-se em pó. Vamos, durante uns minutos, também falar sobre contos sombrios. Começa logo o princípio e o fim. Tenta aglutinar aqui neste primeiro pequeno conto Marta Carolina de Passos Alves e Sá, que tem assim uma herança familiar, que também é no Douro, uma casa, por sinal, no Douro, mas não é bem a casa que ela estava pretendendo. A única coisa que ela tem direito é ou uns trastes, ou uns móveis velhos, ou o recheio da casa, e ou uma sepultura no cemitério. Obviamente que isto não é herança agradável para ninguém. De qualquer das formas, isto em termos de simbologia é muito importante, porque depois nós vamos perceber que grande parte destas narrativas estão todas ligadas umas com as outras, mas mais importante do que isto é a própria atitude desta protagonista, da Marta Carolina, que está sentada ao pé de um tanque de água fresca, presume-se que no verão, com uma pequena, vamos lá, um pequeno elemento simbólico, que é o sangue, da dor e o sofrimento, e depois, como a autora introduz ali, isto são narrativas à de Cameron, à Boccaccio, ou seja, tragicomédia. Pode ser entendido assim também este seu livro de contos, mais curtos do que estas novelas que aqui estão, são elementos porque depois, por exemplo, há um personagem que morre, não se sabe bem como, e depois a autora, no final desse pequeno conto, diz: olha, morreu como Jesus Cristo, com uma pequena depressão, aí presumo, mais ou menos. Portanto, há aqui um jogo do espanto, estas elipses simbólicas que nos atira para cima da atenção quando lemos estes seus livros. É exatamente assim. É um mundo que, feito de puzzles, em espiral sucessiva, que roda sobre si mesmo, que procura depois construir, imaginemos, à volta de 20 pequenas narrativas, 18 que serão, ou 20, deste primeiro seu exercício sólido da literatura, estes contos sombrios. Bem, os contos sombrios foi, são exercícios, no fundo, realmente. São exercícios de concentração, de linguagem. E quando eu apresentei ao editor, ele torceu imenso o nariz e disse: contos? Cá não se lêem Esta gente cá contos. E eu fiquei tão danada, porquê é que não se lêem contos? Eu perguntei, porquê é que não se lêem? Porquê é que se lê um romance de 700 páginas e há fôlego para isso e não há fôlego para ler um conto de 3, 4, 5 páginas? Ai não, porque depois não há, não se segue nada, aquilo acaba tudo muito depressa. Bom, eu justamente foi o que eu quis fazer, é que tudo acabasse muito depressa. Foi esse tipo de exercício que eu quis fazer. E todos eles são verdadeiros. Tudo se passou. Tudo é mesmo. Tudo se passou, tudo foi visto por mim, foi analisado. Todas essas situações, eu tive conhecimento delas diretamente mesmo. Pois, Claro porque que há um depois. dos contos em que diz, mesmo assim, taxativamente, e mais não digo porque eu isto vi, mas não tenho mais nada a dizer sobre este assunto. Há uma das narrativas de um pequeno conto que lá está nesse livro que deixa-nos sempre o exercício da dúvida. Há um limbo da verdade, ou seja, onde começa e acaba. Será que é mesmo assim? Agora, dilo abertamente que. É mesmo assim. É tudo mesmo assim. Tudo o que se passa, tudo o que acontece, no fundo é ficção, não é? Mesmo quando entrava em São Bento para ir para a Régua no comboio, era o buraco da Alice depois Exatamente. é Continua. mesmo a É entrada no mundo. entrada, é. E essa estação de São Bento representa exatamente para si quando criança ia para o Douro em férias ou em visita, o passar no túnel da estação de São Bento a entrar num reino maravilhoso, num outro mundo, não num reino maravilhoso, mas um outro mundo. O Exatamente, mundo era o ir, telúrico era. era o ir e era ouvir, era a mesma coisa. Era entrar no Sim, mundo que claro, eu claro. que pesava aqui, não era? E depois o ir para lá era entrar no mundo infinito, que não tinha barreiras, não tinha. E o Porto e a cidade era tudo era constrangedor, tudo era obrigações, tudo eram leis, tudo era. Porque eu aliava muito o Porto a estudar, não é? Portanto, Claro. eu vinha para cá para estudar. Portanto, era muito penoso, mas era também um regresso pelo mesmo túnel. Quer dizer, o Pois, túnel tem duas deve, saídas, não é? Duas claro. entradas e duas saídas. Mas estes contos foram realmente, foram importantes para mim na medida em que tornei consciente uma série de situações que tinha observado e de vidas e de fins de vida e que achei que era muito importante fazer uma reflexão sobre tudo isso. Por exemplo, o conto tem como protagonista Helena. Helena, Milena e o Anselmo. Ficamos assim, temos que reler e voltar a ler para perceber a passagem de Milena a Helena ou de Helena a Milena. Há qualquer coisa aqui de mítico, ou pelo menos personagens neuróticas, personagens um pouco perdidas que nos fazem lembrar, se calhar, a Montanha Mágica de Thomas Mann no hotel, que as personagens com um discurso sempre sucessivo à volta do mesmo, quase 800 páginas, e em que estas personagens só existem porque alimentam um discurso denso sobre a existência, a política, a arte, não sei o quê, E esta Milena pode ser uma dessas personagens arrancadas da Europa Central, pode ser, como pode não ser, que por corruptela acabou por depois o nome virar Helena, num casamento com o Anselmo, que percebe que aqui no Porto se dá esta tragédia, coisa que ele também estaria à espera para dar cabo também ao fim ao resto, ou seja, para consumar a tragédia final, que era também a autopunição pessoal. É um pouco também um jogo circular à volta do sentido da vida que pode ser encarada esta na sua narrativa. Nessa. Essa foi uma história muito dramática. Pois foi. Muito dramática. Imenso. Foi verdadeira que eu assisti e realmente... E até nem se ficou por aí. A coisa foi depois muito mais complexa. Mas eu tenho uma fascinação por essas situações limite. Porque tudo o que leva a elas, o que leva a esse reventamento final, essa explosão final. Incontrolável, sempre incontrolável. Incontrolável, sim. Incontrolável. Incontrolável, quer dizer, é um caminhar que não tem, não é possível haver retorno. Um freio não existe não, sequer. Não existe, não é possível, não é possível. Eu tenho realmente tenho uma atração por essas histórias, vêm ter comigo. Já é estranho, mas é verdade, eu a cada passo se eu lhe disser, não vai acreditar, que no Douro, quantos amigos meus da minha adolescência, quantos se suicidaram com histórias perfeitamente tenebrosas? 10! Não é incrível? Medonho. Realmente, porque é que isso veio ter comigo? E tudo veio próximo, quer dizer, teve próximo de mim. Quer dizer, eu acompanho as histórias e na altura eu não via que aquilo podia ser fatal, podia ter um desenlace daquela forma. Mas hoje em dia presinto, mas ele devia ter percebido isto, eu devia ter percebido De resto, isto depois aparece também nos contos sombrios, na história de um. E hoje tenho muito mais cuidado e muito mais atenção ao que as pessoas dizem e como o dizem, e porque também me sinto na obrigação de uma forma ou da outra, ter uma atitude profilática, sim, por aí. Passará por aí no sentido mais de alerta, até dizer assim, a fronteira é aqui, não pode ser passada. Exato. Thank you.

Uma cidade que até às 5 da tarde parece que fica em silêncio. A cidade dos burgueses, a única cidade, se calhar, cosmopolita que o país tem, que onde a burguesia conseguiu construir foi o Porto, por razões históricas que não vale a pena. Se calhar o país era capaz de ser melhor se fosse todo como parecido com o Porto, mas é este Porto que também na freguesia de Massarelos, onde às vezes escuta o piano na rua de Sedofeita, um pianista que aqui toca. Este Porto é assim poliédrico. É uma terra de abrigo, é uma terra que dá tudo o que tem, por exemplo, com o rei Dom Pedro IV, que vai até à exaustão, mas depois também é uma cidade mesquinha, cinzenta, de pequena intriga, da chicana. É tudo isto o Porto e é tudo isto que, a partir deste rei, pode ser interpretado deste seu pequeno conto. Do rei Carlos Alberto? Sim. Eu acho que o Porto é uma grande cidade. Uhum. Ah, é, isso uma é. Uma grande cidade. E que com uma força, com uma... É o que eu digo, é uma cidade de pedra. Uhum. Pedra. Uhum. Os alicerces, as pessoas também são de pedra. É tudo, uhum. É tudo grande. Rijo, tudo, íntegro. Sim, tudo. Íntegro. Uhum. Claro que depois tem... As nuances, não é? Claro, tem. Mas é uma cidade de grandes almas. Uhum. E as pessoas, essencialmente, não são corruptas. Uhum. São íntegras. São aquilo. Íntegras. Uhum. De palavra, pessoas. Sim, de palavra. São uhum. pessoas de palavra e são pessoas que de vidas inteligentes e de vidas sérias, uhum. levadas a sério. Uhum. O que não acontece noutras zonas do país. Uhum. Tudo é um pouco ao sabor da... De maneira que eu admiro imenso o Porto e eu muitas vezes penso que é uma cidade de onde eu hei de sair um dia, uhum. e de ir para outro lugar, mas com pena, porque realmente o Porto considero uma cidade muito, muito, muito especial. Uhum. E realmente, como diz, tenho pena que não reflita o país. Uhum. Não é? É um pouco essa... É. Uhum. Mas o rei Carlos Alberto é uma personagem que foi muito importante na minha vida. Porque depois também nesse pequeno conto diz porque as escadas continuam a ranger, porque as portas depois continuam, aquelas coisas assim um bocadinho... Pois, é o que eu ia dizer. A Bram Stoker, ou assim, aqueles universos, a Jane Eyre, a Charlotte, essas ficções assim um bocadinho neurótico, inexplicáveis do grande romance de Jane Austen e Charlotte Bronte, como... É um pouco este mundo que também está por trás deste granito, ou em está alguns... Está no Porto. Sim, está no Porto, Porto. Sim, sim, no Porto. Sim, absolutamente. E há de uhum. estar sempre. Eu acho que isso não desaparece. Uhum. E o que acontece com o rei Carlos Alberto foi uma pessoa que sempre me acompanhou e continua uhum. a acompanhar. Ele vive ao meu lado. Uhum. Porque eu comecei a trabalhar no Museu Romântico, onde uhum. ele morreu. Morreu. Viveu 2, 3 meses uhum. lá e morreu lá. E de maneira que eu tive que estudar a história dele para contar nas visitas, e comecei-me a interessar por mais do que era necessário pela vida dele e por ele como figura, e a interrogar-me sobre muita coisa que não estava explicada, uhum. que não era dita. E quase que um dia tive a certeza que o conhecia muito bem. E que estava perfeitamente dentro de toda a sua doença, dos seus segredos, das suas preocupações, dos seus desgostos, mas tão profundo. Da gota e coisas afins. Tudo isso. Uhum. Que eu disse, bem, este homem está-me a pedir para eu lhe contar qualquer uhum. coisa. Uhum. E foi por isso que surgiu, já essa... depois de eu ter saído lá, surgiu esta... que está, resto, baseado em imensa coisa que eu li. Uhum, uhum. Não é tão ficção pois. Assim, porque realmente está tudo, uhum. tudo que eu digo, desde o roupão, desde o copo uhum. onde ele bebia, tudo isso, é exatamente assim, foi exatamente assim. Inventariou-se e é mesmo assim que, mesmo que assim, a realidade. Mesmo assim. Que não é tão gótica quanto isso. Não. Uhum. Não. É porque é. Mesmo, é porque, claro. Pois, mas não é... Na verdade, tudo se passou assim. E eu sinto que de O resto toda a gente dizia, na Macieirinha, que os guardas da noite tinham medo de lá ficar, porque sentiam os passos dele, sentiam que ele subia as escadas, que ia para o quarto, que ia para a capela, e que na capela que se sentia o genuflexório a ranger, Arranjar. de maneira que eu habituei-me a isso, e às vezes quando eu lá ficava até fora de horas a trabalhar, vinha a correr embora, porque também havia barulhos, mas como era natural haver barulhos Num casarão? num casarão daqueles, não é? Claro, claro. Mas há esse mito, há esse mito À à volta da volta fuga. do rei. Sim, o final da mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 343, foi dedicada à transmissão da primeira parte de uma grande conversa com Mónica Baldac. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana para mais uma emissão. Já sabe, pode sempre contar connosco em rumo.pt, programas disponíveis para audição e também para download. Tenha uma boa noite.